Top Melody, original 2016. Um CD deliciante, sempre produzido por DJ Black Mix, o impetuoso do Pará. A lua está linda essa noite, e tudo faz lembrar você, e tudo faz lembrar você. Sua camisa dorme aqui comigo, e seu cheiro ainda está em mim. Seu cheiro ainda está em mim. Voz com grito.